mega príncipe negro e uma tecnologia incomparável. Que apaixonar. Demer Cigano. Segue o cigano. Sabe por que eu fico mandando mensagens querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém. Sorrindo à toa, tô 100% de boa, de boa, de boa. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Oh, meu neném, eu preciso do teu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Fica junto aqui com seu pretinho. Romeu, a voz que apaixona. Demer Cigano. Segue o cigano. Oh, que coisa boa. Tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa, de boa, de boa. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Oh, meu neném, eu preciso do teu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar junto aqui com seu pretinho. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar junto aqui com seu pretinho. Príncipe Negro. Canal CDs de Melody. Simplesmente paraense. Agora, DJ Roger Mix Produções. DJ Roger Mix Produções. O único e verdadeiro. Sem nada de cópias. Sem nada de cópias.